Bem-vindo, amigos e amigas, ao 29º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada! Hoje o sextacamponesa.com.br vem aqui no Raízes do Brasil conhecer um pouquinho mais as receitas com a dona Cida, a mulher que dá toda a força na cozinha do Raízes. Então, dona Cida, qual é a receita que a senhora informaria aos nossos ouvintes que seria boa, fácil de fazer? Ah, eu tenho várias, né? Tem uma com gergelim, que tem gente que não usa gergelim porque não sabe fazer nada com gergelim, não sabe como usar. A mais fácil, assim, que dá para todo mundo fazer é o ovo mexido, né? Que todo mundo come ovo mexido. É só você fazer o ovo, quando ele já estiver perto de tirar, né, da panela, você adiciona o gergelim já torrado. Uma colher, para cada ovo, mais ou menos uma colher de sopa cheia. Já é o suficiente e fica uma delícia. E também tem a canjiquinha branca, né, que muita gente não usa, né, porque não sabe como usar. Mas a canjiquinha branca tem o cuscuz marroquino, que é uma delícia e super fácil para fazer. É só você deixar a canjiquinha de molho de um dia para o outro. No dia seguinte você coloca no fogo e mexe aproximadamente uns 20 minutos. Sem óleo, sem nada. Se quiser adicionar um pouquinho de manteiga, tudo bem. Aí coloca, aí ela vai estar com 20 minutos, né? Você prova, vai ver se está cozido ou não. Aí você pode adicionar também o gergelim. Aí você corta um pimentão, uma cebola roxa e um tomate e mistura. E apaga o fogo e está pronto. É super fácil e super gostoso para fazer. Entendeu? Todo mundo gosta muito aqui no Raízes. Que delícia, hein, dona Cida? Vou querer um dia vir aqui no Raízes só para comer cuscuz marroquino. E é isso aí. Aqui no Raízes, na Rua Áurea, número 80, todos os sábados, o café da manhã delicioso que a dona Cida vem preparar. Quem quiser conhecer o cuscuz marroquino e saber como fazer, é só vir aqui no Raízes e me perguntar. Estarei pronta para poder passar a receita. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.